Leia comigo também Salmos, o Salmo de número 143. Quero frisar mais uma vez, nós estamos estudando a vida de um rei, um soberano, um empresário, um empreendedor, um profissional absolutamente ocupado, envolvido com muita coisa, porém que priorizava o reino do nosso Senhor Deus. Algumas características de um homem que foi bem sucedido em tudo, reveladas no texto em que ele deixou escrito, que era a oração sincera diante de Deus. E no Salmo de número 143, verso 8 a 12, faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Primeira característica nesta frase, Davi estava honrando ao Senhor no princípio do dia. Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã. Significa, Deus, eu estou aqui diante do Senhor já de manhã, para o Senhor falar comigo o que o Senhor quer falar. Isso, Deus, é porque eu confio em ti, não é porque eu preciso de ti, é porque eu confio no Senhor. Tu és a minha fortaleza. É uma proclamação da confiança que ele tinha em Deus. Irmão, esse é um grande desafio nosso. Bem, Deus vai prover, Deus vai abençoar, Deus vai resolver. Mas dá uma ligadinha para o médico e vê se você consegue deixar um plano B startado ali, porque se por acaso acontecer alguma coisa, a gente tem aquela opção ali. Isso não é confiar. A gente vai para diante de Deus e fala assim, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não tenho o que, Senhor, o Senhor é a última alternativa minha, Senhor, eu não tenho para onde, Senhor, eu não tenho escapatória, Senhor, não falha comigo, eu estou confiando no Senhor. Não, isso não é confiar. Confiar talvez possa ser exemplificado assim, quando um anjo vem e fala assim, filho, o pai já mandou, tá bom, tá tudo bem, apressa, não, eu estou descansado, porque ele já vai fazer, sim, mas vamos, ok, tá bom. Ou quando alguém fala assim, mas você tinha que pelo menos, não tem nada, não, mas o que é isso, nós estamos nessa terra, tem coisas que Deus não vai mover o braço assim, não, eu já sei o que era para ter sido feito, eu já fiz, agora é descansar. Então vamos orar, vamos. Senhor, louvado seja o teu nome. Oh, Senhor, bendito seja o Senhor. Oh, Deus, oh, eu estou orando aqui porque, meu Deus, eu lembrei agora aqui, Senhor, do fulano de tal. Meu Senhor, põe a tua mão. Né? Uma busca por outras coisas. E talvez alguém para você, e você não está aflito porque vai acontecer agora? Ou que não vai acontecer? Não, eu já confiei no Senhor. Está nas mãos do Senhor. Eu estou descansado, acabou. Essa era uma característica de Davi. E, irmão, se a gente começa a ler o que Davi viveu, eram coisas violentas. Eram coisas violentas como rei, como pai, como marido, como servo do Senhor. Desde novo, cuidando das ovelhas do seu pai, veio um urso, veio um leão, indo lá visitar os irmãos no acampamento do exército, e um gigante, ele falou assim, eu vou lá em nome do Senhor. Realmente, esse sujeito confiava no Senhor. E talvez a melhor ilustração seja uma frase que eu li uma vez. Ele era criança, não sabia que era impossível fazer, foi lá e fez. Ninguém tinha dito para ele que não podia fazer, que ele não dava conta. Então ele foi lá e fez. Porque quando alguém vem e nos diz que a gente não dá conta, que não vai ter jeito, a gente não vai lá e não faz. Davi nunca tinha ouvido ou crido que ele não poderia enfrentar aqueles inimigos. Ou talvez, como aconteceu em Saul, ele falou, mas não pode não, olha, põe essa capa aqui, põe essa... Não, gente, é o meu Deus, eu vou em nome do Senhor, eu confio nele. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Repita comigo: faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Agora, irmão, pega esse homem, mega empresário, rei, soberano, empreendedor, profissional, ocupadíssimo, cheio de responsabilidades, de projetos, de empreendimentos, porém que priorizava o reino do Senhor. Um homem sábio, inteligente, que dominava todos os empreendimentos que ele já tinha colocado a mão, prosperaram, tudo deu certo, as lojas que ele abriu davam certo, os negócios que ele empreendia davam certo, tudo que ele empreendeu na vida prosperava e dava certo. Um homem bem sucedido, que era para ser chamado para contar suas experiências, como um consultor caríssimo, para indicar para alguém o melhor caminho, ele vem diante do Senhor e diz assim: faze-me saber o caminho que devo seguir. Essa característica revela humildade em não seguir seus próprios pensamentos e reconhecer que Deus tem o melhor caminho. Não, deixa comigo, isso aqui eu já domino, isso aqui eu já sei. Não, isso aqui é assim, olha. Oh, não, inclusive, eu já até consultei alguns e é exatamente isso que todos falaram. Isso aqui é desse jeito. Não, rapaz, isso aqui é simples. O meu problema é outro, eu preciso é que Deus ponha a mão e abençoe. Davi não estava em momento algum dizendo: Senhor, esse é o meu projeto, agora vem e põe a tua bênção, Senhor. Davi estava dizendo: Senhor, eu não sei qual o próximo passo que eu devo dar. Mas como não sabe, rei? Se os seus súditos descobrirem que você não sabe o que fazer no dia de amanhã, não sei. Mas como é que é isso, pastor? Se o senhor não tiver uma programação, um planejamento para o próximo ano, não sabe o que... Não sei. Mas e o que vai... Não sei. Mas como é que você vai... Vão para diante do Senhor. Senhor, faz-me saber o caminho que devo seguir. Moisés nos dá um exemplo disso. Deus tinha dito a Moisés: Moisés, o povo precisa de água, né? Precisa, Deus. A água não presta. Não, Deus. Então vai lá e bate na rocha. E Moisés foi lá, bateu com o cajado na rocha e brotou a água da rocha. Mais à frente, ele já tinha tido essa experiência, ele já sabia como resolver aquela questão, ele já sabia como... na hora que vier de novo, eu já tenho essa experiência. Graças a Deus! Aconteceu a mesma coisa, não tinha água, mas tinha rocha, e Deus foi lá e falou assim: vá lá e fale a rocha. E Moisés foi lá e fez o quê? O que ele já tinha experiência. Não. Deus, sinto muito, mas não é assim. E na verdade hoje a gente não fala isso com Deus, a gente fala isso com talvez um líder, talvez uma palavra de Deus, talvez um texto bíblico. Não. Não é assim, não. Isso aqui era naquele tempo. Hoje, não, tem que interpretar. Tem que... Não, o pastor falou, mas é a opinião dele. Eu sei como tem que ser feito. Então Deus disse: Moisés, você não entra na terra prometida. Por causa disso, Senhor, por causa disso. Só porque eu bati na rocha? Não. Só porque você foi soberbo e rebelde em fazer aquilo que você achava que tinha que ser feito e não o que eu falei para ser feito. Então Davi vem e diz assim: Senhor, ensina-me o teu caminho, qual é o caminho que eu devo seguir, porque eu já passei por essa experiência antes, já fiz exatamente como tinha que ser feito, inúmeras vezes eu já venci situações semelhantes, essa é até mais simples e mais fácil do que outras que eu já venci, mas mesmo assim, eu não ouso fazer exatamente como eu sei fazer, eu prefiro dizer ao Senhor: eu não sei, qual é o teu caminho, Senhor? Humildade diante do Senhor, mesmo sabendo, reconhecendo que Deus tem o melhor caminho. E por último, nesta frase: porque a ti elevo a minha alma. A nossa alma é o centro das emoções, é o centro das decisões e é o centro da vontade. Essa é talvez a primeira aula de qualquer estudante de psicologia. Qualquer estudante de qualquer assunto sociológico ou qualquer questão ligada a um homem, a um ser vivo, um ser humano, vai entender que a alma é o centro da vontade, dos desejos e das decisões. Mas é na alma que a gente guarda todas as feridas e todas as amarguras e todos os travamentos e todas as angústias. Na alma que Satanás deposita um mundo de lixo, de seja o complexo, seja a soberba, seja a raiva, a ira, a mágoa por alguém, é na alma. Porque é ali que ele consegue fazer com que nossas decisões sejam em função das nossas feridas, que a nossa vontade seja em função das nossas feridas, que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, todo o nosso procedimento seja em função das nossas feridas. E Davi, conhecedor do caminho do Senhor, fala assim: a ti eu elevo a minha alma. Sabe por quê, Deus? Se eu deixar minha alma aqui, eu vou estragar tudo. Eu tenho motivos para odiar alguns. Eu tenho motivos para ficar assim, cheio de pé atrás com outros. Eu tenho motivos para não dar chance para ciclano, beltrano, fulano. Eu tenho um mundo de motivos para ser desconfiado, Senhor. Eu tenho motivos para ser fechado. Eu tenho motivos para tudo que a minha alma quer, Senhor. Mas então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a minha alma e eu vou elevar ela e vou colocar no teu altar. Minha alma está diante do Senhor. Agora, o que tem a ver a primeira frase com a segunda frase? Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti eleva a minha alma. Davi está dizendo: eu não sou bobo mais, Deus. Todas as vezes que eu tomei minhas decisões, meus caminhos, todas as vezes que eu fiz o que eu queria, o que eu desejava, todas as vezes que eu realizei a minha vontade, minha alma se feriu. Como agora eu elevo minha alma ao Senhor, eu preciso saber o teu caminho, porque minha alma está com o Senhor, e eu não vou proceder de forma alguma que vá ferir e destruir minha alma. Eu quero a tua vontade, e mais, Senhor. Todas as vezes que eu faço a tua vontade, a minha alma se realiza. Eu fico completamente tomado pela alegria, pelo gozo, pela segurança, pela paz de ter feito absolutamente a tua vontade. Davi, ele era sábio, irmão. Ele continua dizendo: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque é em ti que eu me refugio. As nossas questões da alma, os nossos inimigos ao redor, e a gente, às vezes, encontra inimigos facilmente. Não, é fulano, é ciclano, é beltrano. É o meu destino, é minha família. É a sorte. A gente encontra os inimigos, e os inimigos são sempre aqueles que a gente põe a culpa. Não, a culpa é de fulano, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A gente vai encontrar com facilidade uma nuvem de inimigos à nossa volta. E a gente quer com a nossa alma realizar uma série de coisas para tirar esses inimigos do caminho e para realizar a nossa vontade. E a gente ora a Deus assim: Senhor, envia fogo e destrói os inimigos para que eu fique livre para fazer a minha vontade. Mas Davi vem e diz diferente: ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Livra-me dos meus inimigos, porque em ti eu me refugio. Eu já disse ao Senhor que eu quero saber o teu caminho. Eu já disse, Senhor, que minha alma está guardada em ti. Eu já disse ao Senhor que eu te busco, eu confio no Senhor. E, Senhor, é o Senhor que vai fazer com que os meus inimigos sejam vencidos. Livra-me deles, Senhor, porque eu confio no Senhor. E o verso seguinte diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Primeira coisa que esse rei faz: ele reconhece a limitação e o desconhecimento de todas as coisas. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque a minha não serve, Senhor. Eu não conheço, eu sou limitado, eu não sei de nada, eu não posso nada, eu quero fazer a tua vontade. E eu quero fazer a tua vontade por um único motivo: porque tu és Deus. Irmão, aqui está, talvez, o centro, o núcleo de todo o segredo desse homem. Não me interessa nada. Não é porque eu não sei, não é porque eu estou com a alma ferida e eu estou vendo que o Senhor pode melhorar minha alma, não é porque eu estou entendendo que eu já não deu certo tudo que eu tentei, então eu vou tentar o Senhor. Não é por nada, é simplesmente porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Acabou. O Senhor é Deus. Eu quero saber a tua vontade porque tu és Deus e não há outro Deus sobre a terra. Não é nem porque eu te amo, não. Não é nem porque o Senhor tem me abençoado, não. Não é nem porque eu conheci o Senhor, não é nem porque eu estou tocado pelo teu Espírito Santo. É simplesmente porque tu és Deus. Acabou. Então eu quero fazer a tua vontade porque o Senhor é Deus. Acabou.